mulher quando não quer não vá pique. Não perda tempo cantando ela não. O tamanho da sua rejeição. E não perda mais tempo com ela não. Se ao lhe telefonar ela grita porra, me deixa em paz. Se ela deslargar do meu pé, cacete. Se ela perguntar, não tem vergonha na cara não. Não perda tempo cantando ela não. Mulher, quando não quer, não vá, fique. A mulher, quando não quer, não vá, fique. Não perda tempo cantando ela, não. Não perda tempo cantando ela, não. Acho que vais encontrar em qualquer lugar, mulher não vai faltar. Mas se ela diz, benzinho, não tô afim, ela tá. Vai que contigo vai ficar. Se ela te responde com a voz a sussurrar, vai, garanto, vai dar tudo. Nada vai faltar. Se ela diz, coração, não quero sair não. Vai pra casa dela, que lá lugar da pegação. Não perda tempo